varar madrugada, esperando por nada, de arrastar-me no chão. Em vão, tu viraste minhas costas, não me deu as respostas que eu preciso escutar. Podemos negar. Foi bom, nós fizemos história pra ficar na memória e nos acompanhar. Quero que você viva sem mim. Eu vou conseguir também depois aceitarmos os fatos. Vou trocar seus retratos pelos de um outro alguém.